sai o tiro da minha capa. Tiro todas as minhas armas pra não te ferir, porque eu te amo, tu és meu irmão. Porque eu te amo, presença eu tiro a minha capa. Tiro todas as minhas armas pra não te ferir, porque eu te amo, tu és meu irmão. Porque eu te amo, protegendo ataque dos inimigos. Contigo eu faço uma aliança de amor, e te fazer